pousar após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida. Dael, Leda, após Vride. Frequência do controle 119.8. Aciona 5522. Voo 1331, autorizado 360 para São Paulo, Congonhas. Direto Vride, Vride, Super Zulu 16. Trava Hotel Zulu, DCT, vira. A pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Brit, 119, decimal 8, aciona 1322. Correto, 5522, na remota chama pronto, gol 1331. Chamará pronto, 331. Só 3265, quando possível. Gente, mantenha o perfil da saída agora. Juliette Alfa, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Alfa, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. 03 para o pátio 1 no portão 03, autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Juliette Alfa, reportará. Pode voar, Bidevil, tá 3265. Ok, estou tentando contato junto ao centro, mas não estou conseguindo. Claro, se direto ao mesmo, na frequência no 3325 ou termo 251. 3325, 251, obrigado. Torre, na escuta do Whisky Juliette Alfa. Whisky Juliette Alfa, prossiga. É, corrigindo aqui, Torre, o Whisky Juliette Alfa está se direcionando para a posição 05 e não para 03, ok? Ciente, reporte para o ingresso no pátio principal. Prato, Torre, reportará. Salvador, é o Gol 1271, no sentido da informação é com autorização de tráfego para Recife. Gol 1271, bom dia, confirme o horário do plano para Recife. Ah, 0547 Zulu. Gente, só um minuto, o Gol 1271. Obrigado. 271 no cópia. Prossiga, pronto para cópia. Gol no 271. Autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle opera em 119.8, aciona 5536. Ciente, autorizado nível 390, na Upper Whisky 58. Decolando a pistão no zero, curva à esquerda. Na saída Puca, transição Aracaju. Controle 798, transforma 5536, o gol 1271. Protejamento correto, portão 612, chama pronto, gol 1271. Responda pronto, gol 1271. Torre, Whisky Juliette Alfa na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 05. Autorizado, até o portão 5, Whisky Juliette Alfa. Gente, Torre. Torre, Whisky Juliette Alfa informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Graças, bom dia. Sente, Whisky Juliette Alfa, bom dia. Torre Salvador, gol 1955. Gol 1155, bom dia para Galeão 380, já aprovado, só um minuto para cópia. Guardando. Salvador, gol 1271 na posição 612 para pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, gol 1271. Tente autorizar pushback acionamento, apontará para o táxi, gol 1271. Salvador, gol 1331, para o pushback acionamento. Gol 1331, autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama na ponta do táxi, gol 1331. Gol 1155, cópia. Na escuta 1155. Autorizado Galeão, nível 380, via rota conforme o plano de voo, Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim e após direto. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bidev, frequência do controle 119.8, aciona 5542. Pesado 380 para o Galeão, com rota do plano de voo, pelo 50, Bidev, P90, 857, posto seguro, pesou 16, grupo, pesou 14, estou indireto após. A saída da EL, Leda Bidev, 198-5542 do código transponder. Cotejamento correto, portão 11, chama pronto, gol 1155. Maravilha, obrigado. Salvador, gol 1271, pronto para o táxi com 1905 a bordo, 3 horas e 24 de autonomia alternando Salvador. Gol 1271, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste no 0 no 3. Sim, Juliette, autorizar o táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 90, informar quando pronto, ajuste 90, 93, gol 927 ou não. Oi, Salvador, o voo 1331 com 185 a bordo, alternando Galeão, autonomia de 4 horas e 7 minutos. Tudo bem, táxi. Qual o POB? 185. Ciente, autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama pronto, ajuste 10 no 3, gol no 331. Juliette Alfa, chama na espera. Salvador, gol no 271, no próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Sente, alinhar e manter, cabeceiro 10, no 271. Alinhar e manter na 10, o gol no 271. Bom dia, Tan, Mike, Hotel Yankee, Polícia 09. O gol no 271, livre de decolagem 10, vento variável com 2 nós. Gente, livre de decolagem 10, gol no 271. Mike, Hotel Yankee, portão 09, prossiga. Quer que solicitar autorização de rebote para cheque de motor de grande 5 minutos, já contactado com a Israel aqui na. Só confirmando, é reboque para cheque de motor, é isso? Positivo, 5 minutos, marcha lenta. Qual o destino do reboque? Aqui na 35. Gente, autorizado, Mike Hotel Yankee na escuta permanente. Reporte quando atingir a cabeceira 35, ok? Positivo, Yankee, obrigado. Mantém cabeceiro no zero. O 331 na linha, mantém na 1 no zero. 71, decolou 50, chama agora o controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigado, bom trabalho, gol no 271. Controle Salvador, o gol 1271, decolado na sua escuta. 1271, contato na decolagem, sub mantenha 390, saída Puca. Ciente na saída Puca, sereno 390, gol 1271. Livre alinhado e bipolar, pistão zero, vento calmo, ajuste padrão. Pois abre alinhado e bipolar, 1331.